atrás de um futuro notório com muita abundância. Assim que muitos morreram dentro da ambulância, infância perdida totalmente vão. Passados anos e dias dentro da prisão, mas tá firmão, antes tarde do que nunca para aprender. Fale na hora do vamos ver teu proceder. Tipo moleque que no crime mete a cara, e depois na solidão da cela fria se estraçalha. Sim, a mina que confiou não trincou. Seu pai de família friamente te desprezou. É nessas horas que o amor de Deus prevalece, e aprende que o sofrimento se não mata fortalece. Não esqueça o que você passou pra chegar até aqui. Fique longe das algemas, se esquive. Não esqueça o que você passou pra chegar até aqui. Não acredite no fulano que se desistive. Então só os correria que dão valor na vida, no amor, na família e na favela em que habita. Dê valor em sua família enquanto ela está unida, pois tudo fica mais difícil se ela for destruída. Hey, todos estamos errados, negros e brancos, pois morremos se confessarmos que nos amamos. O ódio, a inveja, nisso amor de Deus prevalece. O sofrimento se não mata, fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. Tipo um cobertor na noite fria, na fome, um prato de comida. Queria sua vida, sua oportunidade, lealdade. A dor que não cicatriza, da paz, felicidade. A verdade é, não deixa sua vida tirar a vida. Se não mata, fortalece, então a cabeça erguida. No crime não vejo nenhuma fita dominada. Só vejo grátis e a vontade de vencer algemada. Ou no clique, pá, pá, o sabor do sangue. Gosto amargo entalado na garganta do assaltante. Se você morrer, chorar quem vai? Se não sua mãe, seu avô, seu pai. Complicado, mas um tel buquê de rosas de Hiroshima. Dispenso abraço, homem, bomba, suicida. Jamais acreditar na paixão que tem Dalila. Sim, eu sei, nem sempre é ouro tudo aquilo que brilha. Na lei da selva de pedra é sem trégua. Vai, perde paz quando a mira estiver na testa. Se fração de segundos resume uma vida inteira. Acabou a princesa de areia. Quando a tempestade de poeira baixar, só os fortes na fé irão se levantar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só por Deus e não por sorte. Pela paz aos inimigos me apresse. O sofrimento se não mata, fortalece. O sofrimento se não mata, fortalece.